sei ver que são nichinhos, são tudo um bando de vagabundo mesmo. Você não serve pra fazer nada da vida, não procura um trabalho que preste. Vocês são um bando de vagabundo. Como é que é? Vagabundo? Fala mal do meu cabelo e do meu estilo, do jeito que eu ando, de cara fechada e sempre tranquilo. Às vezes sozinho, poucos amigos. Se tua vida tá chata, não vem reclamar comigo. Andando de bike pela city, rodo por toda a PHB, ainda tendo que me humilhar por um CLT, pra escutar não sei o que, não sei o que, e umas paradas que eu ignoro ou que eu não quero saber. Eu sei que cê não bota tanta fé nas minhas rimas, mas isso não impede nós de comer o pastel e jogar uma sinuquinha. Só eu que sei da minha correria, desde sempre arteiro. Agora eu quero ser artista, trancado no quarto, escrevendo os versos, lançando uns beats, desenhando, editando no meu tempo livre, treinando, rimando pra melhorar minha realidade. Mas pra vocês isso nunca vai ser um trampo de verdade. Seu cabelo é lindo, mas tá muito grande. Se eu quisesse opinião, eu tinha pedido antes. Deve ser triste a vida de quem entra só pra pegar mina. Vocês não entenderam nada, volta em duas casas. E daqui da baixada tamo enxergando seus prédios. Incrível como que a vida de vocês é um tédio. Ela me acha um gato, às vezes me acho um vagabundo. Dama, o foda é que eu sou isso tudo. E mais um pouco, tô meio louco, na real tô meio rouco. Não fumo cigarro, mas sempre acendo seu fogo. Não sei se você saca, mas por ti eu saio no soco. Tô sempre preparado pra batalhar o tempo todo. Falando em tempo, lembro que eu odeio perder, mas também sou desapegado e adoro partir. A arte de fazer acontecer é meu poder. Um dia viro no rap e o que quiser pode pedir. Aperto sua mão pra escapar do enquadro, aperto sua bunda só pra não perder o costume. Beijo seu pescoço, sinto teu gosto, aposto que o oposto lembra do meu rosto, sala de sente meu perfume. Fala mal do meu cabelo e do meu estilo, do jeito que ando, de cara fechada e sempre tranquilo. Às vezes sozinho, poucos amigos, vagabundo nato, não vem reclamar comigo. Fala mal do meu cabelo e do meu estilo, do jeito que ando, de cara fechada e sempre tranquilo. Às vezes sozinho, poucos amigos, vagabundo nato, não vem reclamar comigo. Não. Ando passando e pensando, deschavando e divagando, vagabundeando pela cidade, até mais tarde, fazendo arte, amizade, aprendendo e curtindo uma panca, que eu não sou besta, tirando onda sem saber nadar, sendo como os patos nas ruínas do porto, em bando ou passando de bike. Espíritos livres, professores, maconheiros, acadêmicos, encantados, vozes da rua, traficantes de informação. Nós troca artigo, bala, soco, cês são covardes, se esconde tipo militares, nunca julgados pelos desastres e crimes humanitários. Mãos dadas com os jogadores da seleção, tua pátria paga, tá livre, tão tirando onda com a nossa cara, não é de hoje. Abaixo o Brasil, país de outros, bora fazer o nosso. Um salve para bichas, trans e travestis. Mulher, vocês são linda, a vida é mais vida com vocês aqui. A vida é mais vida com vocês aqui. Ditadura nunca mais nessas terras. Salve os Tremembés e a malandragem. Viva a Palestina, abaixo ao Estado genocida de Israel. Fuck USA. Fala mal do meu cabelo e do meu estilo, do jeito que ando, de cara fechada e sempre tranquilo. Às vezes sozinho, poucos amigos, vagabundo nato, não vem reclamar comigo. Fala mal do meu cabelo e do meu estilo, do jeito que ando, de cara fechada e sempre tranquilo. Às vezes sozinho, poucos amigos, vagabundo nato, não vem reclamar comigo. Não. Oh,